dia, está 3304, sinal da 1-0. Está 3304, pouso autorizado, pista 1-0, vento 230 graus, 04 nós. Galera, com pouso 1-0, 3304. Vitor Alfa Alfa, por gentileza, stand-by no transponder. Frequência livre estacionar, bom dia. Azul 4299, ponto espera da 1-0. Azul 4299, mantém a ponto espera. Mas eu posso ser azul 4299. Na 3304, falou 39, tática direita, chame o solo 121 no decimal 9. Solo 219, tá 3304. Azul 4299, ponto de espera. Azul 4299 é autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado alinhar e manter pista no zero, azul 4299. Autorizado a colar pista no zero, vento no 70 graus, 06 dúzia de nós. Autorizado a levar a pista no 0, 52, 9 graus. 9, chama Centro Recife, 1-2000, termo 28-35. Qual foi essa próxima, foi? 1-2000, termo 28-35, tá 31-79. 0, show controle Salvador, chama notificação. Eu se mantenho no 050, já chama 018, vou exatar. Localizador, pastor 20. Gente, pastor 20, pela aproximação, champanhe, 118, decimal 95. 2895, cuidado. Pois, Salvador, você é pastor 20, pessoal, com campo passado travado. Pastor 20, pouso autorizado, pista no 0, vento no 90 graus, 05 nós. Golf, Sierra, mantenha o ponto espera. Nós chamamos Centro Recife, no 2000 decimal 0, termo 28 decimal 35. Romeu, Bravo Oscar 2. Bravo Oscar, livre essa marcha metade. cabeça para 2 mil pés, ajuste no 08, livre de LS, reporte de liga. 2 mil, 08, autoridade X-ray, reporte de dado, 960. Você? Aqui é uma posição de aéreo para você. Passou 2-0, táxi aprovado via hotel, pátio militar. Golf Oficial, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 90 graus, 0,6 dúzia de nós. Controle 1-2-0, destino 8, bom voo. 1-2-0, destino 8, controle 1-2-0. Tá aqui NHM 018, reporte no ponto de espera. Para 2003, ajuste no 018, nível elétrico, reporte estabilizado, número 2. 3008, reporte estabilizado, 6311. Meu nome é 0, estabilizado? Afirmo, meu nome é 0. Teste completo de aproximação, champanhe 118, decimal 95. 1895, teste de aprovação, meu nome é 0. É, deve ser essa posição, né, 319. Nível de ajuste de altitude de pelo, né, 319, ajuste no 08. 02, obrigado. Sobre a voz, cautelizado, alinhar e manter, visto no 7, reporte pronto. Este é o controle de Salvador, chama de identificação. Este mantém o nível 050, ajuste no 08, chega da flecha. 0 grau, 05 nós. Salvo autorizado 1 no 0, 1 no 1 no 0. Meu bravo Oscar, aguarde. Bravo Oscar, atente à estabilidade de turbulência do Boeing 738 que pousa pista no 0 após autorizar decolar pista no 7, vento no 60 graus, 0612 de nós. No 60, no solo 04, táxi à direita, chama o solo 12, eu não desço mal 9. À direita, 99, bom dia. Pista no 0, vento no 9, 0 graus, 0612, dia de nós. Autorizado no 0, 73, 9, só confirmando o vento? Poxa, na 63, no 1, no vento, no 7, 0 graus, 03, nós. Obrigado.

Thank you. 0251, no parque sequenciamento, retriva 250 mais. Confirma, 0251? Parque sequenciamento, retriva 250 mais, número 2. Confirma, 250 mais para qualquer decisão. Estimando modificado 1214, estimando pouso 1300, submeter 105, acho que eu vou ficar. Espero de passar. Eu fico autorizado o cruzamento, taxi via Mike Lima na linha de solo 1219. Para o curso localizador com a via esquerda proa 145 nesta coisa certa. Boa, 271 na esquerda, 145, bota a vez, boca. Completa com a esquerda 130. Esquerda 130. Gente, havia um repasse no ponto de espera. Não, espera o sinistro no 019. 050, ajuste no 019, condições de leve, média e presente. Uhum. 230, com tráfego posição de 1 hora 27 milhas, com rumo sudoeste, mantendo o nível 2001. Em Charlie 208. O tipo é o Charlie 250, vem para a presente. Pode estar, então, 250. Confere 2561, desce para 2100, ajuste 1018, livre leste, reporte estabilizado. Ajuste 1018 para 2000, autorizado ILS S-Way para 10. Informar a estabilizada 2561. 1271 estabilizado. Tiro de forma 10. Gente, complete a aproximação, champanhe 118, decimal 95. Camará, S229. Foi Salvador, gol 2171. Gol 2171, avistado, foco autorizado, sessão 0, vento 180 grau, 049. Gol 2171, S, vai estar falado. Você foi, acho que eu vou ficar. Está liberado manter 250 nós na terra do chão. Você no volume 230, modulando? Negativo, contrário a 2561. Solicita ali manter 250 até o próximo externo, tudo bem? Tudo bem. você como coordenar para o Romeu 408 por 6392? Chega 6392, chega o centro Recife 2085, até ano 25, decimal 45, coordenando com o meu foco 018 com o centro do CPA. Era 2561 no completo de aproximação, chantou 1 decimal 95. 1-2-3-0-2-1, na cor para 2-0-0-1-8, número 10, reporte estabilizado, 1-2-3-0. Controle Salvador, acione a notificação. Deixa eu manter o número 050, ajuste no 0998. meteorológica Wolf Serra, mantendo 05 para serviços de informação de voo e alerta. Chame sempre Recife, 1-2000-85, até 1-25-45. Fique uma linha e mantém destino zero. Ok, vou a Itap após Duna e o procedimento é 1-0. fila de falada 39, estou encontrando em Salvador, 1208, na rua. 08, tá bom. Controle, Salvador, Papa Trango, off 2000. Lógica, Gosquilo, contato radar, sumo 100, direto coral. Direto coral, atendendo, 1-2-3-0. Estabilizou, 2-3-0. 1-2-3-0, completa aproximação, champanhe, 1-1-8, decimal, 9-5. 2-9-5-0, bom dia. Boa. Chegou, 2-3-0, estabilizado, S3. 1-2-3-0, quanto é o resultado? Sistema 0, 0, 0, 0, 2780, ideal. 2780, deixa eu manter o 050. 050, 2780. Fazendo a prova, a ideia vai passar no outro, no outro. Zero do solo às 33 direito, 21 decimal 9 solo. Confirma essa condição? 21 decimal 9. 21 9. Capitão melhor. Charlie Hotel, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 230 graus, 3 lojas. Lojou essa 3604, 3604. Hoje não tem um ponto de espera para 3604. Manteremos, 35, chama o controle 1-2-0-2-1-8. Bom, Vitor Charlie Hotel, decolou 3-5, chama o controle 1-2-0-2-1-8. Bom, Vitor Charlie Hotel, contato radar, 0-0-9-0, direto ponte. Certo, ponte 90-9-0, Vitor Charlie Hotel. Chama 250, contato aproximação, chama